Quem quer formar com nós é só se apresentar. O exército do radar que chegou pra comandar. Quem tá incomodado, favor se retirar. O bonde é sinistro, aqui não é o seu lugar. Esquerda, direita, vou ver. Atenção, pelotão, acender. Pra lá e pra cá, vem se mexer, sete velas. Que o do pai é SP. Esquerda, direita, vou ver. Atenção, pelotão, acender. Pra lá e pra cá, vem se mexer, sete velas. Que o do pai é SP. Me chamaram, eu vim. Cheguei rapidinho. Zoar com os parceiros, pô, nani, din, din. Vibe positiva, com o time é assim. Desde o começo até depois do fim. Gatas diversas do jeito que eu quis. Na área VIP, striptease. Baile responsa, gostou, pede bis. A cultura é pra todos como o cannabis. Esquerda, direita, vou ver. Atenção, pelotão, acender. Pra lá e pra cá, vem se mexer, sete velas. Rio do Pai SP. Esquerda, direita, vou ver. Atenção, pelotão, acender. Pra lá e pra cá, vem se mexer, sete velas. Rio do Pai. Coloca as caixas de som na janela. Selecta, escolhe o vinil pra galera. Geral do asfalto, sobe pra favela. Sinal de fumaça, é paz, não é guerra. Volume no talo, sistema de som. Esse é o esquema, negócio do bom. Fogo na ganja, queima Babilônia. Se é tudo nosso, se joga então. Esquerda, direita, vou ver. Atenção, pelotão, acender. Pra lá e pra cá, vem se mexer, sete velas. Rio do Pai SP. Esquerda, direita, vou ver. Atenção, pelotão, acender. Pra lá e pra cá, vem se mexer, sete velas. Rio do Pai. Quem não sabe dançar, vai ter que dançar. Quem quiser dançar, é só começar. É um, dois pra cá, é um, dois pra lá. Segue esse passo que eu vou ensinar. Quem não sabe dançar, vai ter que dançar. Quem quiser dançar, é só começar. É um, dois pra cá, é um, dois pra lá. Segue esse passo que eu vou ensinar. Quem quer formar com nós é só se apresentar. O exército do radar que chegou pra comandar. Quem tá incomodado, favor se retirar. O bonde é sinistro, aqui não é o seu lugar. Esquerda, direita, vou ver. Atenção, pelotão, acender. Pra lá e pra cá, vem se mexer, sete velas. Rio do Pai SP. Esquerda, direita, vou ver. Atenção, pelotão, acender. Pra lá e pra cá, vem se mexer, sete velas. Rio do Pai SP. Sete velas.